Epa Rádio. Projeto de rádio da Escola Profissional Heptaoliva. Epa Rádio. Assenta numa verdadeira pedagogia de emoções. Promove a dinâmica da escola. E consagra a sua identidade. Epa Rádio. Às sextas-feiras, pelas 14 horas, na Rádio Boa Nova. Heptaoliva. Estamos juntos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Boa tarde e sejam bem-vindos ao primeiro Heptorádio deste ano e à nossa rúbrica Dar Voz ao Futuro. No programa de hoje vamos falar-lhe do programa Erasmus+, do impacto e do balanço que a Heptaoliva faz deste projeto europeu de apoio à educação e formação, à juventude e ao desporto. Connosco temos a Miriam Cores, ela é responsável pelo Gabinete de Psicologia da Escola Profissional e também uma das profissionais da Heptaoliva, que coordena todo o processo de candidatura dos alunos à realização de estágios no espaço europeu, no âmbito do Erasmus+. Mais uma vez, boa tarde, Miriam. Que balanço é possível fazer deste projeto na Heptaoliva? Olá, Margarida. Antes de mais, boa tarde. Ora, o que eu posso dizer? Faço, claro, um balanço muito positivo. É um projeto que já temos há alguns anos, que vai já neste momento na nona... Terminou há pouco a nona edição. Estamos-nos a candidatar à décima e que promove a internacionalização da nossa escola e dos nossos alunos. E todos os anos há vários alunos que usufruem desta oportunidade de formação fora de portas, é isso? Exatamente, sim. Todos os anos temos vários alunos que usufruem desta possibilidade. Nos últimos anos temos tido cerca de 10 bolsas de mobilidade para os nossos alunos. E essas 10 bolsas são ao longo do ano? São em períodos específicos? São em períodos específicos. Normalmente nós optamos para que isso seja feito em formação em contexto de trabalho, mas se por algum, pronto, nos últimos dois anos, fruto da pandemia, nós tivemos que aqui fazer alguma alteração e então uns foram em formação em contexto de trabalho, outros já foram como formados, mas nós temos preferência para que eles vão em contexto de formação em contexto de trabalho. Uhum. Que alunos é que procuram mais estes estágios e com que objetivos é que os alunos da Heptaoliva se candidatam ao Erasmus? Pronto, normalmente alunos que sejam um pouquinho mais extrovertidos e mais seguros deles próprios, pronto, e aquilo que eles pretendem com o Erasmus, não é? Adquirir com isto, ou seja, mais experiência ao nível profissional, eles vão à procura de novas formas de trabalho dentro da área deles, a possibilidade de conhecerem um novo país, uma nova cultura, terem uma experiência diferente e também aprofundarem ou conhecerem uma nova língua, não é? Que é hoje em dia é extremamente importante termos uma... São os alunos só do último ano ou desde o primeiro ano que se podem candidatar? Normalmente só os do terceiro ano, embora eles comecem logo a manifestar interesse logo que entram para a escola, que têm interesse em participar no projeto, e eu já sei mais ou menos quem é que já tem vindo. Portanto, são mais os finalistas, não? Sim, são os finalistas. Sim, o projeto é destinado aos finalistas. E que mais-valia é que isto tem trazido para a escola e para os alunos? É certo que nós já tivemos aqui no programa dois alunos que acabaram de regressar deste programa, agora em dezembro. Eles puderam também contar aqui um pouco a experiência deles. Para a escola, do ponto de vista da escola, que mais-valia que isto traz? Para a escola, pronto, é mais uma forma da escola se dar a conhecer ao mundo, não é? Uma questão de internacionalização da escola. Para eles, penso que traz bastante mais-valias, não é? Ao nível profissional e ao nível pessoal. seja uma melhoria das suas capacidades profissionais, uma maior probabilidade de depois se poderem inserir no mercado de trabalho, a aquisição de um espírito empreendedor, aperfeiçoamento dos conhecimentos de outro... aperfeiçoamento ou conhecimento de outro idioma, de outras formas de trabalho e, claro, garantir um currículo de maior qualidade e muito mais vasto ao nível das experiências. A nível pessoal, penso que será mais tolerância, maior capacidade de adaptação e de aceitação dos outros, das outras culturas, ampliação de horizontes ao nível cultural e geográfico, maior autoconfiança, mais maturidade, mais responsabilidade. Portanto, só vantagens. Exatamente. Há um conjunto de vantagens que são também adquiridas nesta curta experiência, mas sim, que é bastante valiosa para eles e em termos futuros, seguramente que lhe abre novos horizontes, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais, e com certeza que isso também, até o mercado de trabalho também valoriza cada vez mais estas chamadas soft skills também. Eu penso que o mercado de trabalho também está cada vez mais aberto a receber pessoas que tenham outro tipo de experiências e outro tipo de conhecimentos. Portanto, isto vai de encontro aqui até outra questão que eu tinha aqui, é que tipo de experiências é que isto lhe acrescenta? Portanto, no fundo já respondeste um pouco a isto, mas... Sim, um contacto com uma outra cultura, uma realidade diferente da nossa, o facto também de poderem viver sozinhos, saírem um bocadinho do ninho familiar e poderem partilhar experiências com outros jovens da mesma idade, mas nacionalidades totalmente diferentes das deles, eu penso que é uma experiência super enriquecedora. Começam a ganhar asas também com a sua independência. Com este estágio. Que áreas profissionais é que procuram mais estes estágios? Olha, Margarida, no geral, quase todas as turmas ou quase todos os cursos nós temos tido candidatos para fazerem este projeto. Portanto, não há nenhuma área, digamos assim, que tenha mais prevalência. Mais prevalência. Nos últimos anos, os meninos de design, de auxiliar de saúde, de desporto, têm tido mais candidatos, mas nós tentamos sempre que havendo candidatos nos outros cursos, que todos sejam contemplados, não? Que todos possam usufruir desta experiência. E que países, essencialmente, é que recebem os nossos Nós já tivemos vários países. Já tivemos em Espanha, já tivemos na Inglaterra, ultimamente não, devido ao Brexit. A última fornada, entre aspas, foi para a Itália e a Áustria. Tínhamos, no início do projeto do ano passado, a possibilidade de irem para a Grécia, só que como fruto da pandemia tivemos que alterar as datas e como alguns foram no final do ano, não puderam ir para a Grécia porque os preços disparam e é imensamente caro. Mas Itália tem sido um destino preferencial. Exatamente, já estivemos em França. O próximo projeto à partida será novamente Itália e Áustria ou Grécia. Portanto, percorrem um pouco a Europa. O espaço europeu também é esse o objetivo. Portanto, falaste há pouco que já estão a preparar as candidaturas para o próximo ano. A candidatura está aprovada. Vamos entrar daqui no próximo mês ou em março a fazer A seleção, como é que funciona a seleção? São os alunos que mostram interesse em participar? Exatamente. Ou a escola de alguma forma também sugere este estágio? A escola vai a todas a escola, neste caso eu passo em todas as salas dos meninos dos cursos do terceiro ano a apresentar o projeto, a explicar-lhes o que é, em que é que consiste, o que é que eles podem daí retirar. E depois eles inscrevem-se, têm as, umas datas de inscrição, depois pronto, é feita uma seleção com base no percurso académico que eles têm vindo a ter, e depois é feita uma entrevista para termos em conta a personalidade deles, os objetivos que eles têm, a motivação e pronto, uma série de coisas. Tem que fazer essa triagem. Mas, exatamente. Todos os anos têm alunos. Sim, candidatos. Todos os anos alunos candidatos. E como é que é o financiamento? Como é que é a escola também que participa ou é totalmente financiado? Isso não sabes. Não. Ok. Não, esta parte não é para falar. Muito bem, então, em preparação estão já, então, 10 bolsas para o próximo ano. Gostariam de ver aumentado este número em próximos anos? O número de bolsas? Sim. Sim, sim, nós gostávamos que eles, que pudéssemos ter mais bolsas, mas 10 já não é mau. Já é um número razoável, sim, mas sentem que há alunos que gostariam de ir e que, eventualmente, por não, o número de bolsas... Não, para já temos tido... O número corresponde àquilo que são as expectativas dos alunos. Quer dizer... Temos alturas que temos mais inscritos para, mas que, pronto, penso que se a gente aumentar o número de vagas ou o número de bolsas para já, depois podemos ter algum problema em contemplá-las todas. Isto também no financiamento. Muito bem, penso que então o balanço deste programa, que já vai na 9ª edição, aqui para a escola, porque já tem muito mais anos, o Erasmus, não é? Com as devidas vamos adaptações. O Hepto Europa 10. Vamos iniciar o Hepto Europa 10, é isso mesmo. Esperamos então que no próximo ano a Hepto Oliva seja então contemplada, já tem as candidaturas aprovadas e portanto mais 10 alunos possam ir pelo espaço europeu também fazer a sua formação em contexto de trabalho. Muito obrigada, Miriam Cores, ela que é responsável aqui na Escola Profissional de Oliveira do Hospital e Tábua por todo este processo de candidatura dos alunos à realização de estágios no espaço Europa, no espaço europeu, no âmbito deste programa Erasmus+. Obrigada, Margarida. E porque o Erasmus é um programa pensado desde sempre para os alunos, para alargar os seus horizontes, quer a nível pessoal e, acima de tudo, profissional, temos também connosco dois dos nossos alunos que regressaram há bem pouco tempo de estágios em Erasmus, em Itália, na cidade de Arezzo, a Raquel Ferreira, do curso de Design e Design de Equipamento, e também o Renato Nogueira, do curso Profissional de Desporto. Renato, muito boa tarde. Queres contar-nos um bocadinho da tua experiência durante este estágio e que mais-valia é que este estágio achas que te vai trazer para a tua vida futura? Boa tarde. Então, a experiência foi muito enriquecedora. Eu acho que nós todos devemos aproveitar esta oportunidade sempre que ela nos for dada. Abriu-me assim os horizontes e fiquei com outra perspectiva do que é o mundo. E em termos de trabalho, nós ficamos com uma bagagem muito vasta e é sempre bom. Foi a primeira vez que te candidataste a este programa? Sim, sim, foi a primeira. E o teu estágio foi exatamente sobre quê? Em que área? Estagiei num clube de ténis, mas fiquei só pela parte de ginásio, não mesmo na parte técnica e tática, mas fiquei na parte de condição física dos atletas. E porquê Arezzo? Nós tínhamos duas hipóteses, que era Arezzo ou Viena, e não foi escolha nossa, a escola é que estipulou a cidade de Arezzo. Mas, portanto, gostaste da experiência? Sim, sim, sim, sim. E repetirias se te fosse dada sim, essa claramente. Oportunidade. Óbvio. Em termos de... Achas que foi mais enriquecedor a tua ida no âmbito deste estágio? Foi mais enriquecedor para a tua vida académica até? Tu poderes fazer este estágio fora de portas do que se tivesses feito aqui mesmo na região? Sim, eu penso que sim, porque nós ficamos com... Estando num país diferente do nosso, ficamos com uma independência... brutal, porque não temos lá ninguém, somos só nós e acho que sim. Portanto, se pudesses, e no futuro, se pudesses repetir esta experiência, se pudesses eventualmente trabalhar, isto já te abre outros horizontes. Exato, já fico assim com, já tive uma experiência e já sei como lidar com as pessoas, de outro idioma e assim. E foi muito bom para ganhar experiência no inglês e pronto. Porque havia mais colegas teus também nas mesmas condições, nas mesmas circunstâncias. Sim, portanto, sim. Vocês também contactam com alunos de outras nacionalidades, sobretudo do espaço europeu. Exato. Em termos futuros, o que é que queres seguir? Quero seguir ciências do desporto e pronto. E trabalhar em termos de trabalho, de preferência aqui ou no estrangeiro? Isto ainda não sei, não sei. Gosto muito de Portugal e também quero sair, viajar muito, mas trabalhar não sei, ainda não decidi. E o ténis? É a tua modalidade preferida? Não. Eu pratico futebol, nunca tive nenhuma experiência no ténis e quando a escola me propôs aquele local de estágio eu fiquei assim um bocado reticente porque eu não fazia ideia e nunca tive nenhum contacto, mas fiquei a admirar muito e gostei muito. Mas lá está, só tive em contacto com a parte da condição física, a parte do ginásio, a parte técnica e tática não tive assim tanto em contacto. Muito bem, muito obrigada, Renato, e boa sorte para o futuro. Obrigado, igualmente. Connosco temos também a Raquel Ferreira, como disse há pouco, do curso de design, variante design de equipamento. Ela que também esteve na cidade de Arezzo, em Itália, no âmbito do programa Erasmus. Raquel, como é que foi esta experiência? Boa tarde. Foi uma experiência bastante interessante. Fomos recebidos muito bem, tanto na empresa como nos outros promotores deste projeto. Tivemos uma atividade em que nos explicaram como é que funcionava este Erasmus. No estágio as pessoas foram muito simpáticas, aprendi bastante com elas a nível mais da estampagem, porque era uma empresa de publicidade. E abrimos o teu estágio foi numa empresa de publicidade? Sim, foi em publicidade, na parte de design gráfico. Eu estava a criar layouts, principalmente, mas também pude experimentar outras coisas em estampagens de canecas, por exemplo. E porquê é que te candidataste este ano ao Erasmus? Queria ter a possibilidade de experimentar outras coisas, pude conhecer um pouco do mundo e também me deu mais independência, pude ser mais responsável, tinha outras... Sim, outras oportunidades. Tu achas que este programa, o facto, aliás, de teres feito este estágio fora de portas, portanto, fora do teu país, da tua região, foi mais enriquecedor do que se propriamente optasses por ficar por aqui? Sim, exato, porque pudemos aprender uma nova língua, o italiano. No meu estágio não trabalhei tanto com ela, era mais o inglês. Mas depois também, nos fins de semana, tínhamos a possibilidade de visitar outras cidades, então foi bastante bom. Eu estavas também com colegas, não só aqui da escola, mas com colegas do resto de outras regiões do país e também de outras regiões da Europa. Portanto, acaba por ser também um ponto de encontro das várias culturas europeias, este programa Erasmus. Sim, exato. Dá para conhecer novas culturas, a forma como eles fazem o seu dia-a-dia, e é bastante bom. Se tivesses possibilidade de repetir, gostarias de integrar novamente este programa? Foi a primeira vez candidataste. Portanto, fazes um balanço positivo. Achas que isto ajudou, no teu caso, também a abrir-te outros horizontes em termos profissionais? Sim, exato. Foi bastante organizado e deram-nos sempre tudo o que precisávamos. Estavam sempre em contacto connosco se precisássemos de alguma coisa, portanto, sim. Em termos do design propriamente dito, o que é que tu achas? Trabalham da mesma forma? Não... Sim, como é que é? Pelo que eu percebi, é basicamente o mesmo, só que, por exemplo, na empresa onde eu estive, eles viam outros tipos de estampagem. Pude ver outras empresas que eram parceiras e foi bastante bom perceber como é que era realmente feito cada tipo de estampagem, por exemplo. Portanto, foi uma oportunidade também para novas aprendizagens. Sim. Em termos daquilo que é a tua área de formação profissional. Exato. Em termos de futuro, o que é que queres seguir, exatamente? Quero seguir design, em princípio a parte gráfica ou interiores. É uma área que tu gostas desde pequena ou surgiu aqui só com, não, sempre com a escola? Não, sempre gostei desta área, quis sempre seguir, portanto foi bastante bom ter esta oportunidade. Uhum. E Itália é também um dos países que também é uma referência, também, de certa Sim. forma, nesta área do design, da decoração. Uhum. Isso também é uma mais-valia em termos de experiência, creio eu, este sim, programa. Sim. E Arezzo era a cidade natal do Michelangelo, portanto também foi bastante bom. Acabaram por juntar não só a formação, os conteúdos de formação, mas também um conjunto de conhecimentos que vocês também acabam por trazer na bagagem, é isso? Exato, sim. Muito bem, Raquel Ferreira, muito obrigada, aluna do terceiro ano de design, variante de design de equipamento, que regressou ainda agora em dezembro do seu estágio profissional no âmbito do programa Erasmus+. Na segunda parte deste nosso programa, vamos falar-lhe de uma exposição inaugurada no passado dia 21, no Café Central, em Oliveira do Hospital, uma exposição elaborada pelos alunos da Heptoliva. Heptorádio. Projeto de rádio da Escola Profissional Heptoliva. Heptorádio. Assenta numa verdadeira pedagogia de emoções. Promove a dinâmica da escola. E consagra a sua identidade. Heptorádio. Às sextas-feiras, pelas 14 horas, na Rádio Boa Nova. Heptoliva. Estamos juntos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Heptorádio. Projeto de rádio da Escola Profissional Heptoliva. Heptorádio. Assenta numa verdadeira pedagogia de emoções. Promove a dinâmica da escola. E consagra a sua identidade. Heptorádio. Às sextas-feiras, pelas 14 horas, na Rádio Boa Nova. Heptoliva. Estamos juntos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. O passado no presente é o tema da exposição inaugurada no passado dia 21, no Café Central, pelos alunos do primeiro ano do curso profissional de técnico de design, design de equipamento. Esta exposição foi feita no âmbito do tema do módulo Evolução, História dos Materiais e Tecnologias, ministrado por Ruben Ferrão, responsável pela disciplina de Materiais e Tecnologias. Esta exposição está patente ao público até o próximo dia 17 de fevereiro, no Café Central, em Oliveira do Hospital. Esta exposição foi antecedida na escola por um workshop conduzido pelo arqueólogo Rui Silva, que pretendeu complementar esta iniciativa com a divulgação do património histórico e arqueológico do Conselho de Oliveira do Hospital. A montagem e decoração da exposição O Passado no Presente teve a cargo a participação também do curso de técnico design e design de equipamento do terceiro ano no âmbito da disciplina de desenho da comunicação. Para nos falar desta exposição, nada melhor do que ficarmos à conversa com o designer e professor que coordenou todo este trabalho, Ruben Ferrão. Ruben Ferrão, hoje a escola inaugura num dos espaços públicos da cidade uma exposição que foi elaborada pelos alunos aqui da Heptoliva, os alunos do primeiro ano de design de equipamento, no âmbito de uma das tuas disciplinas, que é Materiais e Tecnologias. Que exposição é esta? É uma exposição que retrata os tempos da pré-história, sendo o primeiro ano deles na escola, acho que fazia sentido começar pelos primeiros. É os primeiros produtos que eles fazem, as primeiras metodologias que eles aprendem, e fazemos esta analogia ao primeiro homem, às primeiras ferramentas, Portanto, eu resumo isto tudo aos primeiros, porque é o início de tudo, é o início deles na escola e foi também o início da humanidade, das ferramentas e de tudo o que está associado. Achei que seria um projeto interessante para eles trabalharem, porque são materiais que se encontram, portanto, madeira na sua maioria e pedra, e arremetíamos então para a pré-história, para a origem das ferramentas. Foi isso que me fez levar a pensar na cadeira e no módulo desta maneira. Para quem nos está a ouvir e não nos está a ver, o que é visitável nesta exposição? Bem, nesta exposição vocês podem ver algumas ferramentas que são uma réplica, obviamente, daqueles achados arqueológicos feitos à nossa maneira, com as nossas limitações, mas que retratam um pouco as características daquele povo, normalmente a caça, a produção de alimentos. Portanto, são ferramentas que retratam a época e que dão um bocadinho esta viagem aos tempos passados. É uma viagem na história e é uma viagem, no fundo, a materiais e equipamentos que, pelos vistos, perduram no tempo. A madeira, a pedra, são os materiais que continuam presentes no design de equipamento, certo? Certo. Certo, sem dúvida, que a madeira, nós até estamos enquadrados numa zona que trabalha muito com madeira, a nível de mobiliários, mas a própria essência das ferramentas, e eu convido-vos desde já a visitarem, perdura, estamos a falar de 15, 20 mil anos, há 20 mil anos para cá. É engraçado vermos como nós, hoje em dia, ainda usamos o machado, ainda usamos a faca, ainda usamos as coisas, obviamente, um bocadinho aprimoradas, com a entrada dos metais que veio substituir a pedra, mas é engraçado esta ligação e esta analogia, o que foi o passado e é o presente, que acaba por ser o nome da nossa exposição. E que se mantém atuais. Os alunos, qual foi o envolvimento dos alunos nesta exposição? Que contributo é que os alunos tiveram na execução destes objetos? Pronto, isto partiu com o primeiro ano, obviamente a minha cadeira chamava-se Materiais e Tecnologias. A ideia seria eles pegarem em materiais que são mais encontrados, começarmos porque a escola tem uma cronologia a nível de materiais, começamos com estes materiais assim, para depois materiais mais compostos, como compósitos e aglomerados, coisas do género. Portanto, a madeira é a pedra, e depois é um bocadinho transversal com os alunos do terceiro ano, porque os alunos do terceiro ano têm desenho para comunicação e a exposição foi uma maneira de englobar o terceiro ano, porque eu aqui estou a misturar três disciplinas que a escola me convidou a dar, que é o desenho, porque eles tiveram que fazer os esboços do conceito da ferramenta que iam fazer, depois a materiais, executaram as ferramentas, e depois o terceiro ano tem um módulo chamado de desenho ou design de comunicação, que é... Esta exposição é uma das formas de se comunicar o que é que se fez, o falar, o passar a mensagem. Portanto, cruzou estas três disciplinas que a escola me deu o prazer de dar aos alunos. Muito bem. Ruben, que importância é que achas que tem este tipo de iniciativas, neste caso uma exposição, mas que poderá no futuro também ser outro tipo de iniciativas para a escola e sobretudo também para esta disciplina do design e do design de equipamento? É assim, obviamente que os alunos, tendo a componente prática, é sempre muito apelativo para eles. É notório, porque a escola permite-lhes fazer o 12º ano, mas permite-lhes direcioná-los já para um sentido, que neste caso estamos a falar de design de equipamento. E, portanto, quando entramos nestes módulos mais práticos, é muito interessante para eles e eles ficam completamente... Exatamente. E também, outra vertente é eles sentirem que o trabalho que estão a fazer dentro da escola que vai ser poder ser apreciado também. Exatamente. Pelo público que vai visitar esta exposição. Acaba por ser materializado, ou seja, há um produto final, não é um trabalho típico escolar em que fica guardado dentro de um caderno, não é? Há a parte final. Isto foi lançado assim... O meu desafio para com eles é: começamos com a pré-história, com algo, uma réplica, algo que já existiu, e o desafio agora deles, que eles são no primeiro ano, é no terceiro eles conseguirem vir, com a ajuda da escola, obviamente, a fazer uma exposição parecida, mas com a criatividade deles e com os conteúdos que absorveram de todos os módulos e de todos os professores que lhe deram aulas, e terem uma exposição, quem sabe, de um produto que é criado por eles, na mesma forma que esta primeira exposição retrata um produto que já é do passado. Muito bem, fica então o desafio a estes alunos que têm ainda mais uns anos de formação na escola, e também para todos os alunos deste curso de design e design de equipamento. Fica o convite também para visitar esta exposição, que vai estar patente no próximo mês no Café Central, no espaço do Café Central, no Largo Ribeiro do Amaral, em Oliveira do Hospital. Foi mais um Heptorrádio, o primeiro de 2022. Obrigada a si por nos ter escutado e até um próximo programa aqui na nossa Heptorrádio. Agora diz-me o que sentes. De repente fico com medo, mas no fundo já te conheço. Um adeus é tudo que peço. Sei, ai, ai, ai, eu sei, ai, ai, que não tenho nada a perder. Não tenho nada, não sobra nada. Já sofri o que tinha a sofrer. Não sobra nada. Não tenho mais nada a dizer, nada a perder. Está na hora de ir embora, dar o fora. Nada a perder. Está na hora de ir embora, dar o fora. É para ganhar a partir de agora. Estou farto de andar à nora. Vais perder porque estavas fora. Não sabias estar na hora. A minha calma tem limites. Ficas numa mão cheia de beats. Dicas de superação e feats. Micas a faturação de hits. Espero que tu entendas que te portaste mal a valer. Se não queres, não prendes agora. Vive e deixa viver. É melhor que aprendas que já não tens aquele poder. Há pouco mais a fazer. Não tenho nada a perder. Não tenho nada a perder. Não tenho nada. Não sobra nada. Já sofri o que tinha a sofrer, nada a perder. Não tenho nada. Não sobra nada. Não tenho mais nada a dizer, nada a perder. Está na hora de ir embora, dar o fora. Nada a perder. Está na hora de ir embora. Nada disso.